prioridade na contratação dos empregos gerados. Repórter César Mendes. De autoria do ex-governador e atual governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, o projeto autoriza a construção de pequenas usinas hidrelétricas do rio Irani, na região das terras indígenas Toldo Xibangue 1 e 2, no estado catarinense. O texto assegura a responsabilidade ambiental do empreendimento, que gerará empregos na região, além de benefícios diretos para a população indígena, com prioridade na oferta de trabalho e participação nos lucros, como explicou o relator, senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina. Parte da lucratividade vai para os indígenas e, além disso, parece que são 250 empregos que vão ser gerados. A prioridade para trabalhar nessa central hidrelétrica vai ser dos indígenas. A instalação da usina depende de estudos de impacto ambiental e de um estudo antropológico sobre as comunidades afetadas. O projeto seguiu para análise da Comissão de Infraestrutura. A senadora Mara Gabrilli quer transformar em lei a reserva de 8% das vagas em contratações públicas de mão de obra para mulheres vítimas de violência. Já adotada pelo governo federal, a proposta integra o pacote de medidas para reforçar o combate ao feminicídio. Repórter Raíssa Abreu. Segundo pesquisa do Data Senado, mais de 30% das mulheres que declararam ter sido vítimas de violência doméstica ou familiar afirmaram não conseguir se sustentar. De olho nessa dependência financeira, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, apresentou um projeto que reserva 8% das vagas em contratações públicas para essas vítimas. A proposta ainda prioriza as mulheres negras, pardas e com deficiência, além de incluir mulheres trans e travestis. Queremos contribuir concretamente para oferecer independência econômica a milhões de mulheres para que consigam romper esse ciclo de violência e sair da relação abusiva, de todas essas relações abusivas. A reserva de vagas para vítimas de violência doméstica já é uma prática do governo federal desde 2023. Mas o decreto precisa ser transformado em lei para ser preservado. O projeto será analisado pela Comissão de Direitos Humanos na volta do recesso legislativo. O Senado indicou os parlamentares que vão compor a comissão representativa do Congresso Nacional, responsável por atuar durante o recesso parlamentar. O colegiado pode deliberar em caráter excepcional sobre projetos urgentes. O repórter Henrique Nascimento traz os detalhes. Já foi indicada a comissão representativa do Congresso Nacional, colegiado que funciona como um plantão do Legislativo durante o recesso parlamentar. Integram um colegiado na condição de titulares os senadores do PSD, Nelsinho Trade, de Mato Grosso do Sul, e Vanderlan Cardoso, de Goiás, Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, Eduardo Girão, do Novo do Ceará, o Everton, do PDT do Maranhão, e Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul. Na condição de suplentes estão os senadores Fernando Dueire, do MDB de Pernambuco, Jaime Campos, do União de Mato Grosso, e Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Segundo o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni, embora tenham prerrogativas relevantes, a comissão quase não atuou nos últimos anos. A última reunião da comissão representativa aconteceu em 2012. Ela chegou a funcionar com um pouco mais de frequência no início, logo depois da Constituição de 88, e basicamente ela atuou de forma política. Mais recentemente, a comissão não tem se reunido para exercer as suas funções, né? Ela apenas fica como um plantão do Congresso Nacional do período de recesso. A comissão representativa está convocada para o período do dia 23 de dezembro a 1º de fevereiro. E a votação do projeto que cria o exame de proficiência para médicos ficou para depois do recesso. A proposta está em análise na Comissão de Assuntos Sociais. Os senadores ainda divergem sobre quem deve ser o responsável pela organização da prova. Repórter Rodrigo Rezende. A Comissão de Assuntos Sociais só deve concluir no ano que vem a votação de uma proposta do senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, que cria um exame de proficiência para médicos. O líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, pediu um prazo maior para tentar alterar o projeto para que o Ministério da Educação seja o responsável pela prova. O pedido do adiamento foi acatado pelo presidente da comissão, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Porque uns acham que deve ser o MEC, como de costumes, e outros acham que deve ser o CFM, que é uma inovação, a exemplo do OAB. O relator, senador doutor Irã, do PP de Roraima, defende que o Conselho Federal de Medicina seja o organizador da prova, como acontece com a Ordem dos Advogados do Brasil. A proposta de transferir ao Ministério da Educação, MEC, a governança do exame de proficiência, afastando o Conselho Federal de Medicina da coordenação do instrumento, já foi apreciada e rejeitada por esta comissão. Se aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais e não houver recurso para votação no plenário do Senado, o projeto deverá seguir para análise da Câmara dos Deputados. E o presidente Lula sancionou a lei que vai garantir mais dinheiro para a saúde e a educação pública nos próximos 5 anos. Pela legislação, as despesas que utilizarem recursos do Fundo Social do Pré-Sal não entram na meta fiscal. Repórter Alexandre Campos. Nos próximos 5 anos, as despesas temporárias com educação pública e saúde que utilizarem 5% do Fundo Social do Pré-Sal não entram no cálculo da meta fiscal. A lei sancionada pelo presidente Lula estabelece ainda que esses recursos não serão considerados para o piso constitucional. O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, destacou que isso vai representar mais investimentos. Os gastos adicionais com educação e saúde deverão somar 1,5 bilhão por ano. Parece pouco diante de um orçamento da ordem de centenas de bilhões. Mas dada a rigidez orçamentária, há poucos recursos disponíveis para despesas discricionárias, que são extremamente importantes. Já o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que a medida revela o descaso do governo com as contas públicas. Então, se nós precisamos gastar mais numa determinada rubrica orçamentária, nós diminuímos de uma outra rubrica orçamentária. Nós não criamos a fantasia de que há um espaço onde não há. Pela lei, o limite de crescimento das despesas públicas também não incide sobre os gastos temporários com saúde e educação pública. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Hugo Mota faz balanço do ano legislativo e destaca expectativas para 2026. Projeto institui dia de conscientização sobre a síndrome do intestino curto. Deputados ampliam o uso do programa de microcrédito produtivo orientado. Boa noite. Proposta aumenta a utilização de recursos de um programa de microcrédito para custear compra de imóveis ou veículos. Saiba mais na reportagem de Silvia Munhato. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que amplia o uso dos recursos do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Pela proposta, até 20% dos recursos do programa poderão ser destinados para o financiamento de ações em favor da cidadania do microempreendedor. Com melhoria da habitação ou aquisição de moradia de baixo valor, compra de veículos, formação profissional, tratamento de saúde e aquisição de equipamentos especiais para locomoção de pessoas com deficiência. Atualmente, a lei determina que o microcrédito produtivo orientado destina-se apenas ao fomento e ao financiamento de atividades produtivas. A relatora, deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, diz que a proposta beneficia muitas pessoas. Aquele que é o trabalhador, que é o microempreendedor, que é o cara que tem uma vendinha, que é o cara que tem uma banquinha de cachorro quente, que precisa se capitalizar, que precisa pagar o seu tratamento de saúde, às vezes precisa daquele crédito mais facilitado para coisas básicas, que precisa de um crédito para pagar algum curso de educação. O texto prevê ainda que o Conselho Monetário Nacional vai estabelecer limites diferenciados de taxas de juros conforme o custo de captação dos bancos. Além disso, indica condições especiais de acesso a recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador por organizações da sociedade civil de interesse público que atuem como operadoras de microcrédito. O projeto que amplia o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado será enviado à sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Saúde. Comissão conclui a análise de projeto que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome do Intestino Curto. A repórter Maria Neves tem os detalhes. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto do deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome do Intestino Curto, a ser celebrado em 20 de maio. De acordo com o autor da proposta, indivíduos com a síndrome possuem intestino delgado com tamanho insuficiente para a absorção dos nutrientes e líquidos nas quantidades necessárias ao organismo. Ainda segundo o Dr. Zacarias Calil, que é médico, em alguns casos é necessário inclusive fazer transplante do intestino. Eu, como cirurgião pediátrico, nós já atendemos dezenas de pacientes assim, recém-nascidos com alteração do intestino, necrose intestinal, quer dizer, e eles ficam com o intestino curto. Alguns casos têm que, às vezes, fazer até transplante. Desde fevereiro deste ano, o Sistema Único de Saúde realiza transplante de intestino. Doutor Zacarias Calil afirma que um dia de conscientização sobre a síndrome do intestino curto é importante porque o problema ainda é pouco conhecido no Brasil. O deputado explica que no país a estimativa é de que a cada 1 milhão de nascimentos, uma pessoa terá a condição. Essa proporção caracteriza a síndrome como doença rara. O parlamentar explica ainda que normalmente o intestino delgado tem 4 metros. Em pessoa com síndrome do intestino curto, o tamanho do órgão não ultrapassa metade disso. Tem cerca de 2 metros. Dr. Zacarias Calil explica ainda que entre as causas do problema estão doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e câncer. Mas o problema também pode ser congênito, quando o indivíduo já nasce com a condição ou ocorrer em consequência de acidentes que machuquem a região abdominal. Com a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que institui o Dia Nacional de Conscientização sobre a Síndrome do Intestino Curto pode seguir para o Senado, a menos que haja recurso para que seja votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Segurança Pública. Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, defende que acusados reincidentes devem permanecer presos até o julgamento. Segundo ele, a proposta de sua autoria corrige fragilidades das audiências de custódia e evita que infratores voltem rapidamente às ruas, protegendo a sociedade. O deputado explica que a proposta permite decretar prisão preventiva quando o acusado volta a ser detido em flagrante após ter sido preso e liberado em audiência de custódia. Para Domingos Sávio, a medida moraliza a polícia e contribui para a diminuição da criminalidade. Na verdade, nós temos uma legislação enorme sobre combate ao crime, mas nós estamos perdendo essa guerra. A justiça tem muito que trabalhar, mas é lenta. E você tem a polícia trabalhando, prende de manhã, à tarde, o bandido já está na rua cometendo crime de novo. É o tal do prende e solta. Portanto, o meu projeto de lei, eu acredito que irá contribuir nessa guerra contra o crime. Lugar de bandido é na cadeia. Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, elogia as modificações feitas na Câmara à proposta de emenda à Constituição de combate ao crime organizado enviado pelo governo federal. Ele entende que as mudanças são essenciais para entregar à população um texto mais consistente. Ao contrário da PEC que o governo mandou para cá, que a PEC não dizia absolutamente nada, não trazia uma vírgula sequer para combater o crime organizado. E aí o nosso trabalho na Câmara, a gente vai oferecer para a população brasileira algo que sirva para combater as organizações criminosas no país. Alberto Fraga explica que o novo projeto antifacção cria um marco legal robusto ao aumentar penas, tipificar novos crimes, ampliar mecanismos de investigação e estabelecer regras especiais para líderes de organizações criminosas, reforçando a estrutura de combate ao crime. Trabalho. A Comissão de Trabalho aprovou o parecer do relator Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, ao projeto de criação do Vale Alimentação para entregadores de plataformas digitais. O texto visa combater a insegurança alimentar, situação enfrentada por 3 entre 10 trabalhadores do setor. Essas pessoas que você vê na rua, que chega na sua casa levando alimento, a mercadoria, às vezes na bicicleta, numa moto, que trabalha às vezes ininterruptamente, essas pessoas precisam ter dignidade. E uma das coisas fundamentais é ter o acesso à alimentação. Não é possível que essas pessoas não tenham sequer, já que não tem carteira assinada, etc., não tenham sequer o direito à alimentação. O projeto estabelece isso, direito ao vale alimentação de até R$40, fornecido pelas plataformas. É o mínimo de dignidade para os entregadores. Vamos nos mobilizar para aprovar rapidamente esse projeto e isso se transformar em lei. Daniel Almeida salienta ainda o contraste entre as 9 horas de turnos ininterruptos dos entregadores e os lucros bilionários das plataformas. Para o deputado, além de assegurar o direito constitucional ao trabalho, o texto defende a livre iniciativa, garantindo dignidade aos trabalhadores. Proposta de Sargento Portugal do Podemos do Rio de Janeiro quer fixar a carga horária mensal máxima de policiais militares e bombeiros em todo o país em 144 horas. O parlamentar avalia que as jornadas atuais levam ao adoecimento dos agentes de segurança. Mas para que esse projeto está sendo escrito aqui, Portugal? O que que você pensa em atingir a sua recuperação física e mental? Eu deixo bem claro para todo mundo, não tem segurança pública sem o operador. Se a gente não cuidar do operador, não teremos uma segurança pública de qualidade. O congressista defende ainda a padronização salarial nacional e a isonomia entre os profissionais. O projeto de Sargento Portugal propõe também a criação de um banco de horas e o pagamento em dobro por serviços efetuados em domingos e feriados por policiais e bombeiros militares. Zeca Dirceu, do PT do Paraná, celebra a aprovação do projeto que garante o piso nacional do magistério aos professores temporários. O deputado afirma que a medida corrige uma injustiça histórica e reforça a valorização da categoria. Nós temos muitos professores contratados de forma temporária que estão ganhando muito abaixo do piso. O professor cumpre as mesmas funções, tem a mesma carga horária. Alguns têm, inclusive, a mesma formação. Não é justo que, por estarem sendo contratados de maneira temporária, precária, que eles recebam menos para cumprir o mesmo trabalho. O congressista lembra ainda outras iniciativas aprovadas em benefício dos educadores, como o acesso gratuito à merenda e ao transporte escolar. Zeca Dirceu acredita que essas medidas representam a retomada da educação como prioridade. A comissão aprova nova regra que incentiva a contratação de mulheres na construção civil. A repórter Júlia Lopes tem os detalhes. Empresas da construção civil que participam de licitações públicas deverão reservar de 5% a 10% das vagas para mulheres em funções operacionais e gerenciais. A nova medida faz parte do projeto de lei da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O texto final foi elaborado pela relatora deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que incluiu as medidas de inclusão feminina diretamente na nova lei de licitações, responsável por estabelecer as normas gerais para compras e contratações realizadas pelo poder público. Isso é uma forma de você priorizar as engenheiras, as arquitetas que fazem um trabalho excepcional em todo o Brasil e que não necessariamente têm o apoio, e mais do que o apoio, o reconhecimento pelo seu trabalho. A proposta também incluiu uma emenda da Comissão de Trabalho, que transforma a reserva de vagas para mulheres como critério de desempate em licitações e renovações de contratos, sempre que for compatível com o tipo de serviço contratado. A nova regra ainda permite que o governo federal firme parcerias com os estados e municípios para programas de inclusão profissional de mulheres na construção civil. Além de outras ações como cursos de qualificação, incentiva a contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade e campanhas sobre igualdade de direitos no ambiente de trabalho. O projeto que aumenta e incentiva a participação das mulheres na construção civil foi aprovado por todas as comissões e segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes. Previdência. Mães que cuidam em tempo integral de filhos atípicos poderão receber um auxílio independente do benefício de prestação continuada. A autora do projeto, Carla Dixon, do União do Rio Grande do Norte, explica a motivação para a criação do AMA, o Auxílio Mãe Atípica. É um projeto que nasceu da necessidade de ajudar as mães atípicas financeiramente, já que a grande maioria precisa deixar o seu trabalho, a sua vida pessoal, para se dedicar integralmente ao filho atípico, quer seja com TDAH, autismo, TOD, altas habilidades, enfim. Nós sabemos por uma estatística que mais de 80% das famílias são compostas de mães solo, porque infelizmente quando o câncer, o transtorno, a deficiência entra por uma porta, o pai sai por outra. É um recurso a mais para essa mulher que sofre muitas vezes grandes transtornos emocionais. O projeto de Carla Dixon também prevê o acompanhamento psicológico constante e o pagamento de auxílio proporcional à gravidade da deficiência e à situação socioeconômica da família para reduzir as desigualdades enfrentadas por mães que vivem a rotina do cuidado integral. Justiça. General Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, destaca a aprovação de projeto que inclui a digital da mãe junto ao registro dos pezinhos do bebê na declaração de nascido vivo. Autor da proposta, ele explica que a identificação conjunta cria um vínculo permanente, além de evitar sequestros e erros de identificação. A Câmara aprovou esse projeto e ele vai nos dar um resultado fantástico para evitar o sequestro, a perda e, obviamente, o grande desespero das famílias e das mães que são separadas dos seus filhos. Para vocês terem uma ideia, 15 mil crianças foram dadas como desaparecidas no primeiro semestre de 2025. Isso é dado real. Nós precisamos acabar com isso. E nós temos a arma para isso, que é o projeto de lei que coloca na declaração, tanto física quanto digital, o dedo da mãe e os pezinhos do bebê. General Pazuello pede apoio para que a proposta seja aprovada também no Senado. Ele ressalta ainda que, de acordo com o texto, a unidade hospitalar deverá manter em seus arquivos a declaração de nascido vivo digitalizada, remetendo o arquivo ao Banco de Dados Nacional de Pessoas Naturais. Presidência. Presidente da Câmara, Hugo Mota, fez um balanço das atividades legislativas em 2025. Ele pondera que o desafio de conduzir a casa em um país polarizado exige diálogo e articulação política. Ele reforça que, apesar de interesses distintos, a Câmara aprovou pautas prioritárias para a sociedade. Olha, você ser presidente da Câmara num país como o nosso, com tantos problemas, com dimensões continentais, com realidades distintas, e a expectativa sobre o parlamento é muito grande, porque cada região, cada estado tem a sua particularidade, tem a sua agenda, e temos também as agendas nacionais, e conciliar esses interesses, poder ter uma pauta producente, é sempre muito desafiador. Isso se dá muito através do diálogo e da coalizão política que nós formamos entre os partidos. Se a Câmara conseguiu produzir tanto, aprovar matérias tão importantes, a exemplo da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, a exemplo da pauta da segurança pública, onde quase 50 propostas foram votadas, propostas essas que vieram do governo federal, das secretarias de segurança dos estados, propostas de autoria do Senado Federal, de deputados e deputadas federais. Ou seja, nós tivemos uma agenda de segurança muito forte ao longo desse ano, porque essa é a principal pauta da sociedade brasileira. E várias outras áreas também, que nós tivemos projetos importantes, a exemplo da educação, aprovamos o SNE, o PNE, na área da saúde aprovamos o Mais Especialistas. Ou seja, tivemos sempre uma preocupação de ter uma agenda dinâmica e uma agenda que olhasse para o Brasil como um todo e não apenas sobre um aspecto. Então, essa é, sem dúvida alguma, na minha avaliação, a principal missão que o presidente da Câmara tem, de poder, no seu dia a dia, com tantos problemas, com tantas questões a serem solucionadas, você ter a capacidade de levar ao plenário pautas que atendam a nossa sociedade. Né? Muitas vezes o Congresso é muito mal compreendido nisso, e eu digo sempre que a cadeira de presidente da Câmara talvez seja uma das mais desafiadoras do país, e com ela eu aprendo todo dia. Eu acordo todos os dias cedo, durmo tarde, procuro trabalhar muito para poder, né, corresponder a essa confiança quem nós foi depositário de presidir a Câmara dos Deputados num período tão singular da história brasileira. O presidente da Câmara, Hugo Mota, acredita que o primeiro semestre de 2026 deve ser marcado por uma agenda intensa. Entre as prioridades, ele cita a segurança pública, a redução da jornada de trabalho, além de pautas voltadas para tecnologia, educação e saúde. Nós temos um ano curto, onde o primeiro semestre deve ser um primeiro semestre frenético aí de assuntos, de matérias que serão votadas. O segundo semestre, ali no início, você tem o período eleitoral, onde a casa meio que para um pouco, porque todos nós vamos disputar a eleição, e aí volta após a eleição ali, também com o final de ano sempre bastante movimentado. Então, a expectativa é nesse primeiro semestre termos uma agenda de projetos que serão discutidos e debatidos no Congresso. Eu penso que nós temos que entrar o ano discutindo essa pauta da segurança pública, nós temos que colocar na ordem do dia, nas discussões, essa questão da escala 6x1, da diminuição da carga horária de trabalho dos trabalhadores, né? Nós queremos conduzir isso com muito equilíbrio, escutando os dois lados, escutando os trabalhadores, escutando também os empresários, porque só tem trabalhador porque tem quem emprega. Então tem que encontrar o ponto de equilíbrio para fazer essa discussão. Eu acho que essa é uma pauta que nós temos que entrar o ano com a perspectiva de discutir melhor essa questão da escala 6x1. E aí sem ideologia, sem questão política, com equilíbrio, que é o que o Brasil precisa. Nós temos também que avançar nessa questão da inteligência artificial, tem a questão da legislação da medida provisória dos data centers, que vai abrir uma janela de investimentos, talvez que o Brasil nunca antes teve em toda a sua história. Nós precisamos entrar o ano discutindo essa questão da relação de trabalho dos trabalhadores de aplicativo com as plataformas digitais. Nós queremos também entrar o ano fazendo mais discussão sobre a questão da educação, da saúde, como nós podemos melhorar a capacidade de investimento do país para que essas áreas possam ser priorizadas e possamos entregar serviços públicos de mais qualidade e poder ter também uma agenda de país, uma agenda onde a Câmara possa estar sintonizada com aquilo que a sociedade espera e possamos aqui estar cumprindo essa missão nobre que de representar o povo brasileiro e legislar a favor do nosso país. A entrevista completa com o presidente da Câmara, Hugo Mota, você acompanha na programação da Rádio Câmara, da TV Câmara e no canal do YouTube da Câmara dos Deputados. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rodrigo Santos e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite. A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você e até lá. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. ZYX 835, Rádio Educativa Cultura FM, uma emissora pertencente à Fundação de Apoio à Comunicação Cristã, Diocese de Picos, operando na frequência 104,3 MHz. De Picos, Piauí, para toda a região. Cultura FM, a rádio das comunidades. O Esporte tem o apoio do Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Atacarejo Duas Barras Supermercados, no atacado e varejo. Divida suas compras nos cartões de crédito em até 3 vezes. No bairro Junco, Casa do Eletricista, tudo em material elétrico em geral. Ligue 3422-6237 e resolva tudo em um só lugar. Próximo à rodoviária, Amanda Óculos, em Picos, Valença, Santo Antônio de Lisboa e Francisco Santos. Visite-nos. Limpa Jato, limpeza de fossas. Ligue 98802-7986. Caiçara Telecom, aqui é bem melhor. Faça a sua assinatura. Ligue no fone 3422-4854. Itália Inbox Pizzaria, qualidade, preço baixo, fazendo a diferença. Ligue e faça seu pedido pelo zap 89 99410-2323, no bairro Junco. Visite-nos. Apoio do vereador e presidente da Câmara, Rinaldinho. Trabalhando por você. Cultura no Esporte tem um oferecimento de Ferro Norte. seu parceiro forte. Em Picos tem Ferro Norte no bairro Catavento. Telefone 3422-4612. No comando do gerente Evaldo Cabral. Noroeste, as lojas que vendem moda em Picos. Praça Félix Pacheco, ao lado do Banco do Brasil. Colégio São Judas Tadeu, educando com qualidade. Rua Marcos Parente, no centro de Picos. Gráfica Brito, a primeira a gente nunca esquece. Rua Coelho Rodrigues, no centro de Picos. Organização do amigo Zé Brito. Ultragás Teles Gás. Ligou, chegou. Telefone e zap 99988-1920. E Ótica São Francisco. Sua visão em primeiro lugar. Em Picos, Oeiras e São Raimundo Nonato tem Ótica São Francisco. Telefone e zap 99917-0066. Lanchonete Restaurante Saborear. Self-service e lanches. Por trás do Banco do Brasil, no centro de Picos. Moreno Calçados, pisando firme com elegância. Vendas no atacado e varejo. Praça Justino Luz, no centro. Miguel Refrigeração, compra, venda e manutenção de geladeiras, freezer e central de ar. Ligue Zap 89-99975-3039, na Avenida Severo Eulálio. Empresário Getúlio Brito, apoiando o esporte. MV Gás, o gás do Brasil. Organização Elder e Dona Najra. Shaolin Lanche, o rei do lanche. Ótica Picos, qualidade para a sua visão. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 471, ao lado do Posto Total. Telefone Zap 981152141. Ótica Picos, no centro da cidade. Vereadora Creuza Nunes, sempre apoiando o esporte, sempre ao lado do esporte, em Picos e região. Zé Vaqueiro, o original, me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Outra pessoa querer me usar. Oh, oh, oh, ah, ah. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Chama Zé Vaqueiro. Tenho medo de alguém me machucar. Eu tô com medo de me entregar. De me apaixonar. Tenho medo de alguém me machucar. machuca. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. De outra pessoa querer me usar. Desejava, sonhava, tanto, tanto um dia ter um amor como você. Pra todo dia ter a sua companhia, outra metade, saudade, juntar com a solidão e trocar tudo por ela. Essa vida vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu depois que o destino cruzou seu caminho com meu. Foi amor, pra mim foi amor. E o meu coração sentiu quando te vi.

trava que me prende, se repete feito sino, me impede de ir pra frente, de me entregar completamente. Toda vez que eu me apaixono, eu me fecho de repente, sinto medo e me escondo. Só que agora é diferente, não vou estragar nem vagamente. Eu vou tentar feliz, pois eu só quero dessa vida ter um amor somente meu, ter um amor somente meu. Alguém que pensa como eu, será o fim dessa estrada e finalmente irei parar. Contando os dias, esperarei

que é a vida sem seu amor, sem seu calor, que estou sempre a esperar. E chega um vento frio, mas não consegue esfriar meu coração, pois vive sempre a queimar por te adorar. Então se afasta. O inverno vem chegando e o sol não faz surgir. Tu não estás aqui, tu não estás aqui. A noite vem descendo com a escuridão a deslizar. Mas que frio dá, mas que frio dá. Bastaria um beijinho, um olhar e seu carinho para o frio então se afastar. O que é a vida sem seu amor, sem seu calor, que estou sempre a esperar? E chega um vento frio, mas não consegue esfriar meu coração, pois vive sempre a queimar por lhe adorar. E chega um vento frio, mas não consegue esfriar meu coração, pois vive sempre a queimar por lhe adorar. Arcanjo, defendemos no combate.

we should be loved. You know, some people just get fooled. Some people get schooled. Some people get outlawed, you know. But in front of the Almighty God, we're all the same. We're all God's children. And we are the parents, so we must be the fathers and mothers of the children that's going up, so we have a brand new love generation. Love generation. Come on. Come on. Estas empresas apoiam a nossa missão. Bela Ótica vai mudar o jeito que você vê. A Bela Ótica continua com as melhores promoções, melhor qualidade e um excelente atendimento. Compre seu óculos de grau na Bela Ótica e ganhe bolsa, óculos solar ou limpa lentes de brinde. A Bela Ótica facilita seu exame de vista. Vá à Bela Ótica Picos, em frente à Igreja Matriz e em frente ao Mercado Público do bairro Zuco, ou em frente aos Correios em Itainópolis. Bela Ótica, comparando, você percebe logo a diferença. Sua saúde é o que mais importa e o Laboratório LAMEP entende isso como ninguém. Com uma equipe acolhedora e atenciosa, o Laboratório LAMEP está aqui para cuidar de você em cada etapa de sua vida. Aqui você encontra uma ampla variedade de exames, tecnologia de ponta, profissionais qualificados, precisão e resultados rápidos. Realize seus exames no Laboratório LAMEP com o Dr. Bosco, Avenida Nossa Senhora de Fátima, 550. Ou entre em contato pelo 899-8809-8166. Laboratório LAMEP. Aqui é nobre servir você. Ao realizar seus exames, busque a segurança de um laboratório certificado. O LANAD é um laboratório acreditado pelo DIC e agora conquistou mais um selo de excelência, a certificação internacional ISO 9001, garantindo que seus exames tenham resultados confiáveis. O Laboratório LANAD está sempre um passo à frente, trazendo para seus clientes um atendimento humanizado, pois cuidar de sua saúde é essencial para nós. LANAD. LANAD. A qualidade está em nosso DNA. Rua Olavo Bilac, 440. Fone 89-3422-3949. E WhatsApp 99987-7447. Hoje levantei com muita gratidão. Tomei um café, fiz minha oração, vai ser um dia incrível. Olá, sócio ou sócia do projeto Clube do Ouvinte. Todo mês você fez a sua doação para ajudar na manutenção da Rádio Cultura FM. Agora é tempo de manifestar nosso agradecimento e de reconhecer que sua doação contribuiu para manter no ar a Rádio das Comunidades, espalhando sementes de esperança e de paz. Com alegria, anunciamos a você nosso gesto de retribuição. No dia 6 de fevereiro, celebrando o aniversário do Clube do Ouvinte, a Cultura FM vai sortear entre todos os sócios e doadores em 2025 os seguintes prêmios: uma airfry, um multiprocessador, um liquidificador, um jogo de panelas, um celular, um ventilador, uma caixa de som e brindes variados. Vai ser uma manhã inteira de festa. E para participar, entregue o seu cartão amarelo em um destes locais: Rádio Cultura FM, Drogaria Nossa Senhora das Graças e na secretaria da sua paróquia. Lembrando que o sócio ou sócia que fez a doação via Pix ou transferência também participa dos sorteios. Com Deus na frente, tudo é possível. Mais um pedido para você que deixou de doar ou ainda não participa. Sua doação vale muito. Por isso, atualize ou venha participar. Seja fiel sempre. A minha meta de viver é nada reclamar, só agradecer. A nossa escola prepara para a vida inteira. Tem uma proposta ousada e o amor semeia. Rede Corde Mariana, de um jeito que só a gente faz. No Instituto Monsenhor Hipólito, cada dia é uma jornada de aprendizado que transforma vidas. Da educação infantil ao ensino médio, oferecemos um ensino de excelência, valores sólidos e um ambiente acolhedor que forma cidadãos para o mundo. Estamos na Rua Monsenhor Hipólito, 415. Ligue agora, 89-3422-12. 1443. Saiba como transformar o futuro do seu filho. Venha fazer parte da nossa história. Venha fazer parte da família IMH. Vem ser IMH. Porque aqui o aprendizado acontece de um jeito que só a gente faz. Já pensou em salvar vidas com um gesto simples? Doe sangue. O Hemop de Picos conta com você para manter os estoques e garantir atendimento a quem precisa. Convide um amigo, venha doar e faça parte dessa corrente do bem. Apoio Rádio Cultura FM de Picos. A partir de agora, tenha o seu dia abençoado em mais um programa com o Padre João Carlos. É adoração e a palavra de Deus dentro de paz. Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, não sou ninguém louco. Meu bom Deus, o teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, quero viver perto de ti. E hoje, 23 de dezembro, nono e último dia da novena de Natal. Uma terça-feira de paz para você. Neste final de ano, há notícias de ordenações de diáconos e padres em muitas dioceses, ou em quase todas. A igreja parece viver um momento de grande vigor vocacional. A vocação para o ministério sacerdotal é um dom muito especial do Senhor à sua igreja. É ele o bom pastor e convoca os que ele quer para o precioso serviço do pastoreio do seu povo santo. Os jovens vocacionados chegam à ordenação depois de longos anos de estudo e exercício pastoral, em torno de 8 a 10 anos. Um tempo de discernimento e amadurecimento para o serviço da palavra, do altar e da liderança do povo de Deus. A esse propósito, o Papa Leão XIV publicou ontem uma carta apostólica sobre a fidelidade no ministério dos presbíteros, isto é, dos padres. A carta leva o título Uma Fidelidade que Gera Futuro. A oportunidade é a passagem dos 60 anos do Concílio Vaticano II e dos documentos que tratam da vocação dos ordenados. Ao confiar os seminaristas, diáconos e presbíteros à intercessão da Virgem Maria e de São João Maria Vianney, o Papa recordou que o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. Um amor tão forte que dissipa as nuvens da rotina, do desânimo e da solidão. Um amor total que nos é dado em plenitude na Eucaristia. Amor eucarístico, amor sacerdotal. Estamos começando o nosso tempo de paz. E para iniciar bem o nosso encontro de hoje, busquemos as luzes do alto. Peçamos a bênção de Deus e lhe consagremos esta terça-feira. Reze comigo. Eu te adoro, meu Deus, e te amo de todo o coração. Agradeço-te por me teres criado, feito cristão e conservado até hoje. Ofereço-te as ações deste dia. Faz que sejam todas segundo a tua santa vontade, para a maior glória tua. Preserva-me do pecado e de todo o mal. Esteja a tua graça sempre comigo e com todos os meus caros. Assim seja. Filhos de Deus, mensagem do venerável Dom Antônio Lustosa. Jesus nascendo entre os homens como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, quis reconciliar-nos com a justiça eterna, mas quis mais. Dispôs tudo de maneira tal que nos conseguiu a graça de nos tornarmos filhos adotivos de Deus. De São Paulo, na Carta aos Gálatas, a fim de que nós recebêssemos a adoção de filhos. Ora, se somos filhos, diz a Carta aos Romanos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Teremos direito à herança e seremos co-herdeiros de Jesus Cristo. Ele nos continua, por favor, elevando a nossa natureza e unindo-a à natureza divina. O sacramento do batismo é sacramento preciosíssimo que nos torna filhos adotivos do Deus imenso. Quando os homens esquecem de sua dignidade de cristãos, eles afrontam a majestade divina que os havia distinguido com a mais elevada honra. Que imenso benefício! A palavra que está iluminando esta terça-feira. Todos os vizinhos ficaram maravilhados e a notícia espalhou-se por toda a região. Lucas capítulo 1, versículo 65. A sua bênção, Padre João Carlos. Meu nome é Alessio, falo de Lavras, Minas. Quero dizer que acompanho as suas meditações todos os dias. Sou muito grato a Deus por sua missão. A cada reflexão, tenha certeza de que o Senhor é instrumento de Deus para nos orientar, fortalecer a fé e nos conduzir à conversão. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e a linda missão de evangelizar. Muito obrigado. Natal, bom ano. Muito obrigado, Alessio Silva, de Lavras, de Minas Gerais. Bom Natal para você também, feliz ano novo, e muito obrigado pela comida que dá a palavra de Deus. Se a boa semente cai no bom terreno, muitos frutos virão. O nosso programa Tempo de Paz, toda sexta-feira é de brindes e presentes para os ouvintes. Nesta sexta, nós temos 20 calendários de parede da Ama. O calendário traz o Evangelho e o Santo de cada dia. Uma fidelidade que gera futuro.